come. A mulher é o maior vício de um homem. Não há um homem que vive sem mulher. A namorada, a mãe ou a irmã pegando no pé. Mulheres que fazem o mal, que fazem o bem, que amam a família, que amam as notas de 100. Mulheres ricas, populares e famosas, mulheres pobres, mas vitoriosas. Trabalhando, acordando cedo, de madrugada sai no beco morrendo de medo. E pra pegar o trem, mó correria, né? O trem lotado, todo santo dia. Mulheres sem dinheiro, sem emprego, sem lar, jogam nas mãos de Deus e rezam pra melhorar. Mulheres divididas entre o trampo e a faculdade, mas sempre em dia com a vaidade. Uma gari de aparência bela, sofrendo preconceito porque mora na favela. Pensante na calada com um sorriso triste, lendo sua vida em um livro de Agatha Christie. Timonte, mano. Mixtape pra tumultuar. Pra vocês. Orando todo dia, só te resta fé. Vidrada na nova trama de Janet Clare, cheia de esperança por um dia de princesa. Mas a mídia, neguinho, só usa o pobre pra audiência. A Playboy contrata as top pra fotografar. Os ricos ri e os adolescentes vão sonhar. Mulheres que passam na rua roubando a cena. Lembra aquela mina, pai, chamei pro cinema. Mais uma Cinderela com o rosto na janela. Verdadeira donzela, os marmanjos gela. E na presença dela ficam sem reação. Um verdadeiro romance não se compra, né não. Patricinha de golfe no peão, passando na quermesse atraindo os vilão. Várias mulheres de vários brilhos, e as mães, né tio, que fazem tudo pelos filhos. Guerreiras de verdade, sem um pingo de maldade. Evangélicas pregando a paz na humanidade. Mães, as melhores do mundo, defendem seus filhos sobre todos e tudo. Se é um vagabundo, ela tá do lado. É mãe, é mulher, de coração apaixonado. Limpando a casa, ouvindo o sertanejo. Ver o seu filho formado é seu maior desejo. É mulher, é brasileira, acordando na matina ou chegando da zoeira. E casada, com vida louca que a ama. Ela vai ver o amor que tá em cana. No horário de visita, abre o coração e mantém ele em contato com os irmãos. Vê seu filho apanhando da polícia, mas não sabe o que fazer, não acredita em justiça. Mulheres, ainda muito pra falar. Curtir, cantar, dançar, se divertir. Desde o parto até a adolescência, ela protege o filho do mundo e das más influências. Mulher, difícil de entender. Hoje tá com você a pé, amanhã com o mano da XT. Várias mulheres de vários brilhos, e as mães, né tio, que fazem tudo pelos filhos. Mulher.